Thank you. sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Et laissez-le.

Antena Web. Sintoniza-te.

I see my future. I'm a flower weed, a burning flame like you. Divine, exquise chagrin de la vie. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Com a Antena Web. tudo, tudo.